sobre balançar. Yeah. Canal 2 da Antena Web. Para ser preso em alçapão. Oh moça, me deixe solto, um só me prenda dentro do seu coração. Oh moça, me deixe solto, eu não nasci para ser preso em alçapão. Oh moça, me deixe solto, um só me prenda dentro do seu coração. Não tire-se minha gaiola, o céu foi feito pra voar. Nos meus dedos não vou colocar a cola, quer agora os meus dedos entre os seus entrelaçar. Estar perto não é o mesmo que estar junto, de verdade estar preso, preso a ti te amar. Nos meus dedos não vou colocar a cola, quer agora os meus dedos entre os seus entrelaçar. Estar perto não é o mesmo que estar junto, de verdade estar preso, preso a ti te amar. Solto, eu não nasci para ser preso em alçapão. Oh moça, me deixe solto, um só me prenda dentro do seu coração. Oh moça, me deixe solto, eu não nasci para ser preso em alçapão. Oh moça, me deixe solto, só me prenda dentro do seu coração. Não vira-se minha gaiola, o céu foi feito pra voar. Nos meus dedos não vou colocar a cola, quer agora os meus dedos entre os seus entrelaçar. Estar perto não é o mesmo que estar junto, de verdade estar preso, preso a ti amar. Nos meus dedos não vou colocar a cola, quer agora os meus dedos entre os seus entrelaçar. Estar perto não é o mesmo que estar junto, de verdade estar preso, preso a ti te amar. O nosso amor começou quando ela para mim olhou, ai, numa festa de verão. Ela estava a sorrir como quem estava a pedir conquistar meu coração. Roubei-lhe um beijo então, e desde aí, pois então, ainda me lembro, amor. Eu nunca mais esqueci aquilo que eu vivi neste primeiro amor. Foi neste baile de verão que conheci a paixão, o meu primeiro beijo. Foi nesta dança de amor, numa noite de calor, o meu primeiro beijo. Foi neste baile de verão, a ouvir esta canção, o meu primeiro beijo. E desde aí, pois então, guardo no meu coração, o meu primeiro amor. E desde aí, pois então, guardo no meu coração, o meu primeiro amor.

paixão tão bonita como esta que vivemos. Nunca tem dó nem solidão o amor de dois irmãos como nós temos. Espera do sol, talvez do luar, à espera de luz. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu quero te dar